Mr. Yodham, Macho Anthony no Beld, hey, J-Ba. Ela disse na minha cara, tudo acabou. Yeah. Jurou pela morte do pai, do tio e da avó. What? Disse pra toda a gente do bairro, comigo já não volta. Volta comigo, nem que estiver doida. A mãe dela lhe disse, filha, não fala à toa. Eu te conheço, eu te conheço. Ela é irritada com tropa, disse não gosta mais de mim. Tá arrependida por perder tanto tempo ao lado de mim. Olho pra ela toda estressada e lhe digo, baby, fica calma. Ela chorando de tanta raiva, diz pra mim que não valho nada. Deveria ter ouvido a amiga dela, que lhe disse que eu não prestava. Me arrancar de sua vida, ela disse, tá determinada. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir. Ela diz que já não me ama. What? Conversa pro boy dormir. Yeah. Nossa história de amor é linda demais pra ter um triste fim. Eu gosto dela, ela de mim. I know that she want to be my queen. Tenho a certeza que quando Deus a fez, foi pensando em mim. Mas temos aqui, diz que já não sou homem pra ela. Eu conheço bem essa canção e todo mundo sabe que é coro dela. Pode ser malandora, mas a verdade é que eu nasci pra ela. Ela sabe disso, só não admite por orgulho dela. Disse vai me odiar, tá arrependida por me amar. Somos farinha do mesmo saco, isso não vai funcionar. Disse já não curte de mim, truque dela, porque nesse mostrei me é a única dela. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir. Tá se mentir, tá se mentir. Essa dama, ela só tá se mentir.